Gabi, só queria te dizer que acho que ano que vem a gente vai reimprimir ele, porque é um sucesso total esse livro. Tem os últimos. Tem de 50, assim, então. A do Porsche, tudo bem. Gente, essa aí a gente pega, tudo bem. Gente, boa noite. Eu vou. O que a gente vai escutar aqui são coisas que dá luz virando som. E é mais ou menos isso, assim. Vou ficar durante algum tempo, assim. As luzes vão apagar, acender. E a gente vai escutar algumas coisas. Thank you.